Fiquei 10 anos esperando sair da justiça. Condenação do polícia que tirou mais uma vida. Me deram uma cadeira e um número binário. Eles brincam de bingo pra eu ver o sorteado. Eu sou da terra habitada pelo ser mais violento que filma seu sofrimento pra ganhar canis de prêmio. Minha conspiração, teoria, concentração sumara, mutilada pelo falso poder quebrada. Em Brasília os deputados tem esquema forte rentado e dos presídios tão comandando o estado. Senti a dor da mãe em cima do filho caído, gritando fardado, assassino, porra, não era bandido. A urbanização criando os cadastros fantasma, comissão pro prédio, 30% da casa CPI. Condenado tem cela especial, roubar dinheiro público, dia que seja só letal. Quem roubou no mercado pra ter de comer no prato, esperando advogado pra analisar seu caso. Em ano eleitoral, só vai preso em flagrante, você mata. Depois volta no safado pra palanque no Japão. Corrupção é prisão perpétua que fica no semiaberto por não ter espaço na cela. Liberdade semiaberto, a OB quer recorrer, justiça cega. Balança cai aonde estiver os plaques. Jogaram as notas, fizeram proposta pra cada inocente varado da rota. Sem misericórdia que vamos autópsia, indenização veio como rota. Mostrando pra mídia ação defensiva, padrão segurança de sua doutrina. Mesmo desastrado tinha discurso na boca dali. Jogaram as notas, fizeram proposta pra cada inocente varado da rota. Sem misericórdia que vamos autópsia, indenização veio como rota. Mostrando pra mídia ação defensiva, padrão segurança de sua doutrina. Mesmo desastrado tinha discurso na boca da língua. Ristoffen, Elisa Samúdio, Nardoni, Coronel Viratã e outros milhões de homens condenados pela terra ou vitimados pelo estado. Quantos presos inocentes que não pode ser julgado. Repercussão da imprensa, tática de influência. Se quer uma testemunha pra provar sua inocência. Advogados que não conheço, são a constituição. Também as brechas pra qualquer situação. Pela família que vendeu a casa, o carro, sem a resposta, desacato, defensor do estado. Me colocaram um ponto no ouvido e o motolink. Eu não entendi o acontecido, a mídia querendo que explique. É notado quando a pressão da massa nacional invoca até o exército pro caso policial. Meus lamentos que pro aluno de direito, legislação, seu diploma na estante não vale mais que o cifrão. Sem solução, corrupção, a opressão, manipulação, seguro pra político, fechado pra ladrão. Esperando, sentado, regime fechado. Quem sabe um dia tem resultado. Agora de soltura na porta da frente. Meu PML sendo carregado. A bomba do crime, vários condenados. Que rouba milhões, livre no Senado. Que rouba almoço, é periculoso. Tá no CDP de Osasco. Jogaram as notas, fizeram proposta pra cada inocente varado da rota. Sem misericórdia, que vamos autópsia, indenização veio como rota. Mostrando pra mídia ação defensiva, padrão segurança de sua doutrina. Mesmo desastrado tinha discurso na boca dali. Jogaram as notas, fizeram proposta pra cada inocente varado da rota. Sem misericórdia que vamos autópsia, indenização veio como rota. Mostrando pra mídia ação defensiva, padrão segurança de sua doutrina. Mesmo desastrado tinha discurso na boca da língua.